Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é sobre conhecimento e sabedoria. Bem provável que para algumas pessoas conhecimento e sabedoria possam parecer a mesma coisa, mas é bem ao contrário. Conhecimento é uma coisa e sabedoria é totalmente diferente. Conhecimento, todos nós, com qualquer idade, desde a criança lá, recém-nascida, ela começa a adquirir conhecimento. Junto de sua mãe, junto de sua família. Conhecimento, a gente vai adquirindo com o passar do tempo, até o momento do nosso desencarne. Sempre estamos adquirindo um certo conhecimento. Exemplos de conhecimento, são 6. Só para recapitular alguma coisa que foi falado outras vezes aqui. É o conhecimento mitológico, que foi o primeiro conhecimento que existiu, pelo menos aqui no nosso planeta, né? Há mais ou menos uns 7, 8 mil anos atrás, que eles tentavam, através do conhecimento mitológico, explicar os fenômenos naturais, aquilo que acontecia na natureza. Depois veio o conhecimento filosófico, tá? Lá com Plotino, com Heráclito, com Diógenes, com outros filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates. Eles tentavam também, de certa forma, explicar a natureza de uma forma mais racional e mais lógica, que são os filósofos da natureza. Depois veio, com a religiosidade, o conhecimento religioso. Lá, o primeiro conhecimento religioso judaico, com Moisés, com Abraão e outros conhecimentos, depois com a Igreja Católica, e agora existe novamente o conhecimento religioso. Depois, nós temos um conhecimento científico, tá? Mais ou menos começou mais na época da Renascença, um pouquinho antes, mais ou menos uns 600, 700 anos atrás, que veio também revolucionar o nosso planeta através do conhecimento científico, das grandes descobertas científicas, um pouco contrária à ideia religiosa da época. Por isso que houve bastante conturbação na época. Até hoje existe isso. Existe um outro grande conhecimento que todos nós temos dentro de nós, que é o senso comum. É aquele conhecimento que todos nós temos, que vem de avô para pai, de pai para filho, que todos nós temos. São aqueles famosos ditados populares, que todos eles, se nós formos observar, têm um fundamento científico também. E depois tem um outro conhecimento, que é o conhecimento artístico, que também se subdivide em uma quantidade enorme, né, de conhecimentos artísticos, que seria, digamos assim, o conhecimento das artes, que todas as pessoas, um pouco ou bastante, têm. E isso é conhecimento. Todos podem adquirir esse tipo de conhecimento. Todos podem fazer uma faculdade, todos podem fazer uma pós-graduação. Todos que têm boa vontade chegam ao mestrado, chegam ao doutorado e talvez até a um PhD. Isso é conhecimento. Mas não quer dizer que essas pessoas chegam a ser sábios. Sabedoria é algo bastante diferente. Segundo Aristóteles aqui, que foi um filósofo muito importante da antiguidade, né? Ele viveu mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo, ele já naquela época... Ele colocava a ideia de que a sabedoria, em primeiro lugar, pode vir a ser sábio aquele que adquire uma quantidade grande de conhecimentos. E, principalmente, através desses conhecimentos, utilizá-los para o bem. Isso torna, através do conhecimento, dos vários conhecimentos, um homem que faz tudo isso ser sábio. Mas muitos poucos conseguem, porque às vezes esse excesso de conhecimento, na grande parte das vezes, torna as pessoas um pouquinho que arrogantes, prepotentes, orgulhosas, e isso não leva ninguém à sabedoria. Ele coloca que uma outra maneira de ser sábio, de chegar à sabedoria, é aquilo que a gente pode chamar de faculdade da vida. a faculdade da vida. E ele coloca bem explícito aqui no seu livro A Ética a Nicômaco, né, que são 10 capítulos, é uma obra com 10 livros, chamavam de livros, hoje a gente chama de capítulos. Ele coloca bem claro aqui que é muito provável que não exista nenhum jovem sábio. A sabedoria, ela não é para jovens. Nada contra os jovens aqui presentes. Mas a sabedoria, ela vem com a vivência, com a experiência de vida. E, inclusive, aqui ele se atreve até a colocar uma certa idade aonde, e naquela época, os juízes que deliberavam, que eles podiam decidir alguma coisa a respeito de alguém que devia ser ou não condenado, eles deviam ter mais de 50 anos. Porque a partir dos 50, ele coloca de 45 a 50 anos, porque é a partir dessa idade em que as pessoas, os homens, homem e mulher, eles conseguem realmente começar a adquirir a sabedoria, ele coloca aqui, a sabedoria, pela experiência de vida. E muitas dessas pessoas são sábias e foram na escola, mal aprenderam a ler e escrever seu próprio nome. E são verdadeiros sábios. Então, está aqui a ideia de que ser sábio não quer dizer que se tenha grande conhecimento, mas sim que se tenha experiência de vida. Existe uma parte também no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no início, uma frase lá, um textozinho bem pequenininho do Sócrates. Ele escreve assim, ele afirma que as pessoas, desde que nascem, elas fazem muito mais mal, elas cometem muito mais mal do que bem. E se nós formos analisar realmente as nossas vidas, a gente tem que fazer um exame de consciência. Se a gente faz mais bem ou mais o mal. E o Aristóteles, ele coloca essa questão aqui, que nós podemos medir a nossa sabedoria pelo bem que nós fazemos. No momento, ele coloca aqui, em que nós, no exame de consciência, conseguimos assimilar ou contar ou detectar dentro de nós mais pensamentos positivos, mais palavras benéficas e mais atitudes coerentes e que façam bem para os outros, nós começamos a nos tornar, quem sabe, candidatos à sabedoria. E olha que ele falou isso aqui há 2.300 e poucos anos atrás. Eles não tinham nem ideia ainda do cristianismo. Ele tem um textozinho aqui que eu vou ler para vocês, depois vou tentar interpretar para vocês, porque o Aristóteles não é fácil, né? Ele coloca aqui, sabedoria se ocupa com o particular imediato, agora, que é objeto não de conhecimento científico. Aqui ele coloca bem explícito que sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, muito menos o científico. Mas de percepção, percepção. E não da percepção de qualidade peculiar a um determinado sentido. Nós temos 5 sentidos, certo? 5 sentidos. Mas essa percepção que ele coloca aqui, na sabedoria, não é dos nossos 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o tato. Não, ele coloca aqui. Mas de uma percepção semelhante àquela da qual sabemos que a figura particular que temos diante dos olhos é um triângulo. Ele coloca aqui a ideia dos orientais, um triângulo, que é aqui, aqui e aqui. Ele fala do terceiro olho, ele não coloca aqui o terceiro olho, mas é a percepção que faz com que a gente perceba com a vivência, com o passar dos anos, que nós aprendemos a ter aquilo que nós chamamos de intuição. Ele falava naquela época de percepção, que nós temos intuição e ela vem aqui, ela vem aqui. É o terceiro olho. Tanto que os orientais, alguns, eles até abrem um buraco aqui porque eles acreditam que a percepção, a intuição é maior. Então, ele coloca isso, que a percepção, a intuição, ela começa sempre desde jovem, mas com o passar do tempo e com o passar dos anos e com o passar da faculdade da vida, nós temos cada vez mais percepção. E que nós temos que dar importância a essa percepção, porque ela vai nos ajudar a ter uma vida tranquila e acreditar nas nossas intuições. E nem sempre acreditar nos nossos sentidos. Então, eu estudei isso aqui faz uns 5, 6 anos, e quando veio esse assunto à tona hoje para ser conversado, eu me lembrei do Aristóteles, né? E eu tenho muitos clientes, já que eu trabalho bastante com o povo, que moram no interior, já com 70, 80 anos, que não frequentaram uma escola primária, que mal sabem fazer o nome, que são verdadeiros sábios. Eles têm uma sabedoria dentro deles que eu fico com inveja deles. Por causa do quê? Da sabedoria da vida. A faculdade da vida formou eles, e eu diria até com méritos e com, digamos assim, com bastante, como é que eles chamam? Com láureas acadêmicas. É isso que se chama. Então, eu acredito realmente nessa grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Obrigado.